Uma coisa é certa, os escritores abominam o tal gerúndio. E não só os escritores, mas os analistas de trabalhos de conclusão de cursos, artigos e afins. Porque, falando sério, em se tratando de gerúndio, rola um preconceito. Mas eu até gosto. Olá, meu caro ouvinte, e no caso de hoje, espectador. Porque hoje estou fazendo uma coisinha diferente aqui para testar o tal IGTV. O podcast de hoje você encontrará nos canais normais Google Podcast, Spotify, iTunes ou pelo site gcosta.com.br. E também poderá acessar o vídeo da gravação no Instagram, @ Teatro do Povo. Aliás, é para isso que eu tive essa ideia. Dizer a vocês que estou lançando, com gerúndio e tudo, o Instagram do Teatro do Povo. Já contei lá, semana passada, um pouquinho de como essa ideia me surgiu. E vou ir contando, com mais um gerúndio, quais são os próximos passos que darei e espero dar muitos passos. Ontem, lancei a pergunta, você sabe o que é podcast? E se você estiver ouvindo isso, é provável que saiba. Ou esteja sabendo agora. Bom, eu não sabia o que era podcast. Quando tive um iPhone, até cheguei a ver o aplicativo, mas para mim era mais um daqueles que a gente desativa quando compra um celular novo. E eu temo que ainda seja assim para algumas pessoas. O que eu quero dizer é, fazer um podcast para mim significa explicar para as pessoas em primeiro lugar o que é um podcast. Em segundo, que é uma coisa que vale a pena ser ouvida e dada valor. E em terceiro, que vale a pena ouvir o que eu estou dizendo. Além disso tudo, inclui montar um tema, escrever, pesquisar um pouco mais, apagar, discutir com outras pessoas, aí pesquisar, ler, escrever e por fim, depois de algumas horinhas, gravar e editar. Ufa! Foram vários meses pensando em todos estes empecilhos, olhando para vários propósitos da minha vida que estavam no futuro do pretérito. Que bom seria se eu fizesse um podcast. Então decidi fazer o podcast. Estava saindo do futuro do pretérito e entrando para o gerúndio. Deparei-me mais uma vez com algumas dificuldades, como entender como funciona uma rádio online, servidores, hospedagem, Google, Spotify, iTunes, editor, gravador, músicas grátis por causa dos direitos. Mas agora eu estava fazendo. E se tem algo que eu aprendi na minha vida, é que o problema é muito menor quando estamos dentro dele. E o caminho se faz caminhando, o amor amando, a vida vivendo, e o podcast, se assim podemos dizer, podcastando. Tem muita coisa que quero e preciso melhorar. Gostaria de uma cena curta toda segunda. Gostaria que os ensaios saíssem todo dia 1. Gostaria que o Me Dá a Deixa já estivesse saído. Aliás, spoiler do nosso próximo tema. Mas tá tudo bem. Estes futuros do pretérito podem existir porque eu estou com o meu gerúndio ativo. Então, podcast é tudo isso que vocês falaram para mim no Instagram. É uma rádio online, é um livro para os ouvidos, é praticidade e para mim é algo que está me fazendo bem. Para finalizar, eu pergunto, o que você gostaria tanto de fazer para eu poder ajudar você a gerundiar isso? Uma ótima semana!